I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 143ª emissão de Quotas de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje daremos continuidade à série de emissões dedicada a alguns dos maiores êxitos musicais dos últimos 50 anos. Década após década, depois de 1970, desta feita, as quadras temporais irão localizar-se exclusivamente nos anos 80 do século passado. Logo no arranque da década, em 1980, na Suécia, chegou o primeiro single do álbum Super Trooper dos ABBA. O agrupamento musical, que viria a encerrar o seu percurso 2 anos mais tarde, cantava The Winner Takes It All, num dia que inaugurou o nosso espaço de hoje. Em 1981, no nosso belo e estimado país, Portugal, realizava-se mais uma edição do Festival RTP da Canção. Com 203 pontos, a melodia vencedora representava uma crítica aos artistas musicais que fingiam que cantavam. Carlos Paião afirmava que podia não saber cantar, nem sequer assobiar, mas com certeza ninguém iria desafinar em playback. Por tu não saber cantar, nem sequer assobiar, com certeza que não vais desafinar. Ei, playback, ei, playback, ei, playback. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar. E se mesmo sem cantar, vais encantar. Ei, playback, ei, playback, ei, playback. Põe o microfone na frente, muito disfarçadamente vai. Festival RTP da Canção, passemos para o Festival Eurovisão da Canção 1982. No Reino Unido, a representante da Alemanha conseguiu o primeiro lugar. Lena Coelho, membro na época das Doce, que apresentaram a primeira música do certame, viria a narrar mais tarde um episódio algo polémico. Lena Coelho contou que, ainda antes da realização do festival, já haviam sido avistados álbuns com os dizeres Nicole, vencedora do Festival Eurovisão da Canção 1982. Com ou sem previsões acertadas, Nicole ganhou mesmo com a música Ein Mission Frieden. Wie eine Blume am Winterbeginn und so wie ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühle ich mich an manchen Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß meine Lieder, die enden nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung. Foi marcado por um sucesso estrondoso à escala mundial de Thriller, o álbum que até hoje vendeu mais cópias. Sabiam, amigos ouvintes? Michael Jackson ficou na história e, no final do ano, o norte-americano lançou desse trabalho discográfico o seu 7º e último single, cujo vídeo rondava os 14 minutos e que tinha o mesmo título do álbum, Thriller. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze as though an across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing. Depois do rei, a rainha. Numa década em que os cantores pop predominavam no panorama musical, a denominada rainha da pop deu início à sua carreira e, simultaneamente, conseguiu um pulo para o estrelato. Em 1984, surgiu uma canção que ainda hoje é cantarolada um pouco por todo o planeta Terra. O primeiro single do álbum com o mesmo nome foi tornado popular na voz da norte-americana Madonna, que interpreta Like a Virgin. Contou com um single criado para fins solidários. Escrito por Michael Jackson e Lionel Richie, o poema juntou vários artistas famosos no supergrupo USA for Africa, que pretendia auxiliar, dentro do seu alcance, as pessoas que passavam fome em África, nomeadamente na Etiópia. Do álbum com o mesmo nome,

Something Like the Sun é o título de um dos álbuns da carreira do cantor inglês Sting. Em 1988, foi comercializado o quarto single desse trabalho discográfico, que viria a ter uma versão na língua portuguesa, incluída no EP Nada Como El Sol, lançado no mesmo ano de 1988. Foi assim que Fragile se transformou em Frágil. E amanhã a chuva levará o sangue que a luta deixa derramar na pele a dor do aço tão cruel. Jamais a luz da voz vai calar. O mato assim hoje acabar com uma vida e nada mais, porque nem mesmo a violência a destrói ideais. Tem gente que não sente que o mundo assim fica lá frágil demais. Choro. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à década de 1980, naquele que foi o terceiro de cinco recantos centrados em alguns dos maiores êxitos musicais das últimas cinco décadas, numa série especial fim de ano. Daqui a 7 dias, iremos nos centrar na década seguinte, 1990. Terminamos a nossa viagem, como será expectável, em 1989, e nos Estados Unidos da América, onde surgiu uma canção que, curiosamente, só viria a tornar-se muito famosa no ano seguinte, quando fez parte da banda sonora da longa-metragem Wild at Heart. Originalmente, esta melodia romântica era uma faixa do álbum Art Shaped World, de Chris Isaak. Ouçamos Wicked Game. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.